jogos e talentos estão no ar. Pra quem não deixa, não se importa em mostrar. Logo onde se aprende, se espalha com o tempo. E mostra a hora de chegar. Seguramente com essa gente, gente da gente que conhece, curte e sente. Na balada, o ritmo do gueto. Gueto. Master X, né, no meu estilo. Café viaja, linha charme explode, eu sinto. Seguindo em frente, passo distante. Quando atrevido me solto, canto falado, eu invoco nas palmas, vamos subir. Curtindo espaço que é só nosso esquema, som de hoje. Sempre que encontrei você, que pouco ver para aprender. Ideologia musical em nosso espaço, acende um brilho normal. Formado nosso ideal, com autoestima em você, que sempre afirma. Seguindo a rima, tô natural do nosso estilo, que explorado vai direto a você. De leste a oeste, norte a sul, que pensa em crescer musicalmente, com inteligente, som dessa gente que conhece o ritmo do gueto. Chaya, chaya, chaya, chaya, gueto, chaya, chaya, chaya, chaya, gueto. Como sempre estou na área, eu vou chegar. Black Novage está na área pra somar. É diferente, mas sei que você vai gostar. Pois então vem, vem pra somar também. Hey, hey. Mostrar que dentro é nossa linha, pouca gente tem. O som é do além. Yeah. Pois então vem, fazendo 11D, colei na 8D. Tô de rolê na minha área 9. Jogos e talento estão no ar. Quem sabe assim nesse rolê posso te encontrar. Com o mesmo charme que eu trago pra somar. Master X, né, no meu estilo. Buscando crime acima de tudo. Musicalidade dos pontos da cidade. Oportunidade com a simplicidade. Dificuldade tem autonomia instintiva quando se intima. Ouço um disparo e um grito que se espalha no espaço e agita. O além que forma toda a força, a trajetória, nosso caminhar. Por isso eu vou chegar. Fazendo a soma, somos quatro. Black Novation, deixa uma deixa. Quem sabe conhece, vê. MH2O, com muito charme, ó. Passando ao tom maior. Do gueto pra você. Então vai.